0601 no... tem autorizado o acionamento, chame táxi. Salvador, está 3601, 171 na borda, estou na linha de 4,20, alterna Galeão para o táxi. 71, Galeão 4,20, táxi de Pátio Índia até o ponto de espera, do ponto de espera chama pronto. Pátio Índia até o ponto de espera chama pronto. São 3601 autorizada, linha de decolar, pistão no zero, vento de 140 graus, 109. Decolou o TAM 3601 ao 08, 1208, bom voo. Salvador, bom dia, TAM 3601. 3601, bom dia, submantenha nível de voo 340 restrito. Restrito ao 340, TAM 3601. Pode voar lento, tá 3601? Prezado, direto Leda. Direto Leda, obrigado. E fazendo a correção, está restrito ao nível 320 pelo centro de Recife, 320. Gente, restrito ao 320, na 3601. TAM 3399, autorizado 360 Guarulhos, decolagem da pista no zero, curva à direita, da El Leda Bridge, após Bridge voa para Zulu no meia, Bravo até Zulu, Trive e após conforme. Controle em 120 decimal 8, 5004, o transponder. Tá correto, pronto. 361 no cópia. Copia. Autorizado 360 para Guarulhos, decolagem da 10 direita, da El Leda Bridge, AP Zulu no meia, Bravo Hotel Zulu, Trive e após conforme. 1208, transponder 5005. Guarulhos 360, decola 5.0 para a direita, da El Leda Bridge, AP Zulu no meia, Bravo Hotel Zulu, Trive e após conforme. Chama para puxa.